Excelentíssima senhora, estou mesmo indignado. Põe-se tudo na penhora, menos o indesejado. Mais vale cair em graça do que ser engraçado. Mas sou feito de outra massa, não como qualquer guisado. Há de vir a concordar que algo está errado. Em competência há de tornar este mundo no assado. Está-se a tornar impossível, este engana atrás engana. Isto assim não é credível, que me diz a dona Ana. Oh Ana! Tu queres é beber? Oh Ana! O tiro em cama? Oh Ana! Segurança à flama? Oh Ana! Não te vais na cana? Oh Ana! Tu queres é beber? Oh Ana! O tiro em cama? Oh Ana! Segurança à flama? Já chega de esconder tamanha falsidade. Não sei se está a perceber, estou a falar de honestidade. Não nos podemos encobrir, toda a vida num abrigo. Há que saber distinguir o joio do trigo. Oh Ana! Tu queres é beber? Oh Ana! O tiro em cama? Oh Ana! Segurança à flama? Oh Ana! Não te vais na cana? Oh Ana! Tu queres é beber? Oh Ana! O tiro em cama? Oh Ana! Segurança à flama? Ana.